estará uma gala de ópera. Estará presente o tenor Pedro Rodrigues, que é um tenor, talvez um dos tenores mais jovens premiados em Portugal, já tem uma grande carreira no estrangeiro. Em Portugal já cantou nas principais salas de espetáculos do país e também nas principais orquestras. E será sem dúvida um concerto muito especial, porque além de interpretarmos áreas de ópera, óperas que são que o público geral conhece, vamos também apresentar algumas canções portuguesas, em que as pessoas conseguem perceber que às vezes há sempre aquele preconceito: aí vamos ver uma obra, e às vezes não percebemos o texto. Neste caso, vamos apresentar algumas canções portuguesas em que as pessoas, pronto, têm facilidade em perceber a letra, e haverá também uma breve explicação de cada canção, para assim o público ficar um bocadinho mais enquadrado.